Nosso tema de hoje são escândalos necessários. Então, o que a gente pode entender por escândalo? É uma palavra, um termo bastante usado na época de Jesus e que, se a gente for pegar hoje no nosso significado, talvez ele não tenha muito a ver com aquilo que a gente imagina. Escândalos, de acordo aqui com o nosso evangelho, ele traduz tudo aquilo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda a reação má de indivíduo para indivíduo. Então ele fica bastante abrangente e fica fora daquilo que a gente imagina como sendo escândalo. Tudo aquilo, toda a reação má de indivíduo para indivíduo. E aí o título é Escândalo Necessário. Mas por que necessário? Por que que tem que haver ainda isso entre nós? Nos nossos dias. É o que a gente vai tentar esclarecer nessa concepção. Ainda dentro do Evangelho, ele nos diz: é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição e que não haja para eles, a obrigação para praticá-lo. Então, ainda é necessário, pela nossa imperfeição, pela nossa natureza ainda bastante material, que as coisas aconteçam. Mas na última frase ele diz: sem que haja obrigação para praticar. Então a gente não pode usar as atitudes que se comete como uma desculpa de que isso tem que acontecer porque ainda estamos num processo de evolução e faz parte. Sim, faz parte pela nossa imperfeição, mas não quer dizer que seja uma necessidade essa prática. As coisas devem acontecer porque, vamos pegar um exemplo para ficar fácil da gente entender. Alguém está numa parada de ônibus e vem um carro desgovernado e atropela essa pessoa. Daquilo que a gente já aprendeu, já viu, a gente sabe que nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê. Tudo que acontece no mundo, no globo, no nosso universo, ele funciona, como foi dito, para rearrumar, para reharmonizar, para reequilibrar tudo aquilo que foi desarmonizado, desequilibrado. Então, essa tragédia, quando acontece, ela tem um motivo de acontecer. Porém, aquela pessoa que causou essa tragédia, será que ela deveria cometer esse ato? Estava determinado, por assim dizer, pela essa harmonia do universo, que ela deveria fazer isso? Não, né? Toda vez que a gente comete um ato de violência, vamos dizer, ou um erro, seja lá qual for, não significa que a gente tenha que praticar ele. A gente pratica porque a gente ainda é imperfeito. A gente ainda é material. A gente ainda é egoísta, orgulhoso. Então, por isso que a gente faz as coisas de forma errada. Porque ainda não aprendemos ou não compreendemos que não deve ser feito dessa maneira. Então, essa pessoa, ela deu motivo que a justiça de Deus, a justiça do universo, ela pudesse se concretizar. Então, para aquele que sofreu, ele precisava passar por aquilo. Mesmo sendo um sofrimento forte, duro, às vezes com consequências que podem até levar ao desencarne, era necessário. Mas para aquele que cometeu, não é necessário. E muito pelo contrário, ele está trazendo para a jornada evolutiva dele mais uma situação lá na frente que ele vai ter que responder. Então, se hoje acontecem coisas na nossa vida que a gente não sabe da resposta, não sabe por que está acontecendo, e às vezes se pergunta, por que que eu tenho que passar por isso? Por que que isso está acontecendo comigo? Seja um exemplo violento como esse que foi dado, ou seja, às vezes numa doença, ou até nem com nós, mas com alguém próximo a gente, que nos causa um sofrimento, por que que aquilo tem que acontecer? Então, a gente tem que ter essa visão mais ampla da nossa vida, que ela não é essa contagem de anos que a gente está vivendo agora, que a gente nasceu e olha para trás até o nosso nascimento ali e não consegue ver um motivo para um acontecimento tão forte. É claro, existe todo o nosso passado. Assim como nós temos hoje habilidades que nós conseguimos demonstrar já um certo crescimento espiritual, a gente já consegue evitar algumas situações, outras ainda são necessárias, outras ainda se fazem presentes no nosso dia a dia, que é para a gente poder, frente a elas, tomar a atitude que se faz correta. Pegando mais um trecho, ele diz: é necessário que o escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, acabando por compreender os seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. Assim que Deus fez emergir o bem do mal, e os próprios homens utilizam as coisas más e vis. Então, utilizando todo esse mecanismo reencarnatório e de contato que nós temos com os demais semelhantes nossos, familiares, principalmente amigos, colegas, onde a gente tem sempre a proximidade e é onde a gente tem a situação de muitas vezes o impulso. Sempre com aqueles com quem a gente tem mais intimidade, a gente se demonstra mais, a gente se revela mais. E ao mesmo tempo, aqueles que estão ali perto de nós, eles também nos auxiliam no sentido de coibir essas manifestações quando elas não são boas. Então, nesse mecanismo reencarnatório perfeito, a gente tem sempre a oportunidade de conseguir desfazer algumas coisas que foram feitas lá atrás. A gente consegue, às vezes, através do sofrimento, a clareza para, de repente, cansados de sofrer, poder mudar o rumo que a gente vinha levando. Essa é a oportunidade. Ele nos diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Então, que nem foi dito antes, tudo que acontece é necessário e tem um motivo. A gente ainda não consegue, às vezes, compreender a profundidade disso, porque a gente consegue olhar a vida, ou não a nossa, mas aqueles de quem nós gostamos, a gente olha para aquele momento. E nós não queremos sofrer, não queremos que eles sofram. Mas por trás dessa vida, ou dessas vidas, tem um espírito, que é o que realmente nós somos, e que é milenar, e que vem tempos após tempos, voltando para aprender, para exercer aqui, na matéria, que nos atrai, que nos puxa. A gente tem a oportunidade de, a cada reencarnação, perto de pessoas que servem como pais e mães nossos, ou em alguns casos, amigos, de nos darem essas direções, nos auxiliarem a vencer aquela natureza que a gente tem ainda de andar pelo caminho que não é o melhor. Se a gente conseguir olhar o horizonte e não apenas a vida material, a gente conseguiria dar um passo bem mais sólido, mas ainda se torna difícil,